ciúmes de mim. Sei que clamas por mim, esperando estou por te agir. Vento de Deus sofre em mim. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por te agir. Vento de Deus sopra em mim. Quantos querem? Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Os meus dias viver.